A vida é curta, é bom se ligar. Já vi altos moleque nessa porra, caralho, se lascar. Andando pra cá e pra lá, no sobe e desce na quebrada. Aí mano, que consta? Consta tudo, passa, parada errada. Desgraça pra família, tentou tudo, mas o crime cobra caro. Vê se se liga, tava por cima, na correria com os firma. Esquecendo de Deus, de tudo, da sua família. A vida nos ensina a andar pelo certo, se liga só. Já vi nessa porra de crime, altos moleque assinar B.O. A mãe toda quinta-feira lá na porra do chilindró, levando bolacha e cigarro. Então veja só, não te quero no crime. Sai desse time, a cena é triste. Aqui não é supercine, muito menos telecine. Deus cria a rota, mata. Deus me livre dessas pragas. Antes morrer de uma doença venérea do que na mão desses capa. Soldadinhos que mata, político que nos maltrata. Falta emprego, mó piada, essa política mó fácil. 2018 é irmandade, salve a rapa. A vida ensina a andar pelo certo, moleque. Longe das armas, longe dos click-clack. E novamente tamo aqui causando revolução. É irmandade, pega a visão. A vida ensina a andar pelo certo, moleque. Longe das armas, longe dos click-clack. E novamente tamo aqui causando revolução. É irmandade, pega a visão. A vida ensina, geralmente da forma mais difícil. Querendo as coisas fácil, teve um final terrível. Teu pensamento frágil, vejo o que resultou. Sua cabeça prêmio na roda dos cobrador. Moleque era famoso, sempre foi respeitado. Um dia a casa cai, a bala acerta sempre o alvo. Traficando revólver, droga na vizinhança. O crime é fantasia, a noite chega e vários dançam. A vida ensinou, você não quis viver correto. Milhares de conselhos pra te livrar do inferno. Seja inteligente, escute sua mãe. É irmandade, tio, raivoso tipo leão. A vida ensina a andar pelo certo, moleque. Longe das armas, longe dos click-clack. E novamente tamo aqui causando revolução. É irmandade, pega a visão. A vida ensina a andar pelo certo, moleque. Longe das armas.